observando foto de nós dois no porta-retrato. Só me vem as lembranças da gente namorando no banco da praça. Desculpa se eu te magoei, mas quando a gente ama, a gente quer cuidar. Já faz um ano que deixei seu travesseiro no mesmo lugar. Eu só liguei pra te falar, esse ciúme eu juro controlar. Sem você não dá, é que hoje o céu tá tão bonito. Preciso de você aqui comigo. E se você me aceitar, arrume as malas, vem pra cá, vou te amar. É que hoje o céu tá tão bonito. Preciso de você aqui comigo. E se você não aceitar, a solidão vai me apertar, vou pro bar. Portal do Arrocha. Com vocês, o cantor apaixonado, Silvano Salles. Deixa comigo, meu parceiro Cadu. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Desculpa se eu te magoei, mas quando a gente é, a gente quer cuidar. Já faz um ano que deixei seu travesseiro no mesmo lugar. Eu só liguei pra te falar, esse ciúme eu juro controlar. Sem você não dá, é que hoje o céu tá tão bonito. Preciso de você aqui comigo. E se você me aceitar, arrume as malas e vem pra cá, vou te amar. É que hoje o céu tá tão bonito, preciso de você aqui comigo. E se você não aceitar, a solidão vai me apertar, vou pro bar. É que hoje o céu tá tão bonito, preciso de você aqui comigo. E se você me aceitar, arrume as malas e vem pra cá, vou te amar. É que hoje o céu tá tão bonito, preciso de você aqui comigo. E se você não aceitar, a solidão vai me apertar, vou pro bar. E se você não